pedal de distorção. Alinhamento sonoro eclético, onde nada é escolhido ao acaso. Um programa de Ricardo Ribeiro. Terça-feira, 21 horas. Grândola, Vila Morena, terra da fraternidade, o povo é quem mais ordena, dentro de ti a cidade, dentro de ti a cidade, o povo é quem mais ordena, terra da fraternidade, Grândola Vila Morena. Em cada esquina um amigo, em cada rosto igualdade, Grândola Vila Morena, terra da fraternidade, terra da fraternidade, Grândola Vila Morena. À sombra de uma azinheira que já não sabia a idade, jurei ter por companheira Grândola a tua vontade, Grândola a tua vontade, jurei ter por companheira à sombra de uma azinheira que já não sabia a idade. Alinhamento sonoro eclético, onde nada é escolhido ao acaso. Olá, bem-vindos à emissão número 27 do Pedal de Distorção. Começámos em 25 de abril de 1974, com o grande José Afonso. Um tema que dispensa apresentações. Já a seguir, viajamos até à cidade de Massa, onde encontramos os italianos White Room, com o tema Painless, que extraímos do EP homónimo de abril de 2017. Também num registro New Wave e Post-Punk, como os White Room, viajamos até ao sudoeste de França, onde encontramos o único registro que ainda temos deste projeto. Chama-se Banana Ping Pong, o tema que vamos escutar, Into the Darkness. É a única gravação caseira que temos. Fiquem por aí. Pedal de Distorção. We'll be right back. Pedal de Destrução, um programa de Ricardo Ribeiro, onde nada é escolhido ao acaso. Pedal de Distorção. Traz-te música diferente para te abrir a mente. Alive, together, try. pedal de distorção, quando a música que ouves é mais do que um mero apetrecho. Os malhões psicadélicos que acabamos de ouvir pertencem, em primeiro lugar, aos texanos Holly Wave, com o tema Magic Landing, do álbum Freaks of Nature, de fevereiro de 2016. Seguiram-se os Elephant Stone, com o tema Sitting Sun, álbum homónimo, de fevereiro de 2013. Estes ingleses já andaram em turnê com bandas como os Black Angels, os The Horrors, Beck ou o Brian Johnstone Massacre. Não perdemos tempo e viajamos até ao Brasil, onde encontramos este projeto novo. Formaram-se no início deste ano, no estado de Minas Gerais, no Brasil, com influências de Joy Division, The Cure ou The Smiths. A sua primeira demo, lançada a 14 de abril de 2017, rola no pedal de distorção. Um privilégio para nós. Vamos ouvir Fascinated of Ground, dos Hospital Hassle. Pedal de distorção.

Ora, mais uma sequência de três seguidas, que começou com os brasileiros de São Paulo, Glaucoma, um projeto novo, o tema que rolou, Rotina. Seguimos depois para o projeto a solo de Nathan Guzman, South Path, o tema que ouvimos, Saturday Night 1997. e acabámos com os franceses Eagles Gift e o tema Pretend to be Dead, que pertence ao álbum An Astral Journey, de setembro de 2016. E já a seguir vamos ficar com This Grey City e uma cover pertencente aos Cure. Vejam lá se conhecem. I Want to Behold. Ponham alto. À tarde e noite dentro, Pedal de Destrução traz-te sempre um novo alinhamento. é nosso. As emoções são vossas e a música é de todos nós. Pedal de Distorção com Ricardo Ribeiro. Programa de Ricardo Ribeiro. Pedal de Distorção. Traz-te música diferente para te abrir a mente. Stood on the hill. um programa de Ricardo Ribeiro, onde nada é escolhido ao acaso. Alimento sonoro eclético, onde nada é escolhido ao acaso. Mais uma sequência, desta vez de 4, que começou com Blue of None e o tema Giddens. Logo a seguir, os ingleses Violent Light e o tema Holy Ground. Seguimos depois para os ingleses também, Night Workers e o tema Daydreamer. E acabamos nos psicadélicos Purple Heart Parade com o tema The Room. O tema que escolhi para o fim pertence a Cloud Tangle, de Brisbane, na Austrália. O álbum Pocket, de março de 2017, contém este Almost Close to You. Até para a semana. Obrigado. Beijos e abraços. Pedal de Distorção. Um programa de Ricardo Ribeiro. terças-feiras, 21 horas.